3, deixa loja autorizada, fixo no 0, vento 1, 0, 0, grau, 1, 0, 0. Tchau, 0, 3, 6, 6, 3. Oscar Bravo Eco Aguarde, cota. 2196, chamo Centro Recife, 1251. Via esquerda na proa 050, reporte estabilizado. Proa 50 para o lote, reportará 10K. Teste para 2000 pés, ajuste 1019, reporte estabilizado. Proa 40, 2000, 2005. Salvador, bom dia, aqui 2590. Aí 2590, sobre contato radar, 61 milhas, sudeste do VR Salvador. Mantenha nível 190, reporte inicial de descida, ajuste 1019. 7, é presente, desça para o nível. Atenção, desça para 3.000 pés, um ajuste 1019, voando Duna. Voando Duna, para 3.000 pés, o ajuste 1590, ajustado meio terral. Sully, muito bom dia, eu tenho a 3663. Está agora passando 2.500, né? Quando possível, da El Leda Silva. É 3663, contato radar na decolagem, vou para o nível 340, direto Leda. 340 Leda, muito grato. Charlie Eco, vou errar o meu Fox 018, da presente. O meu Fox 018, Sr. Charlie Eco. Decimal 95, altitude altímetro 9019. 19, Índia, no ponto 02, 95, já 3259. Torre Salvador, bom dia, já 3259, com a espera pronta para decolagem, capítulo 0. 359, autorizado a alinhar e manter puxando zero. Autorizado a alinhar, mantemos zero, está 3259. Autorizado, se é Bravo, confirmou, se é Bravo, se é aviso, parceiro, na VEB Uniforme Tango, via rota do plano de voo. 085, restrito ao número 10 no Axé, restante da subida com controle Salvador, que opera na frequência 120, decimal 80. Decolando então na 7 com curva direita. O Oscar Bravo é. Oscar Bravo Eco, confirma a PV e parte. Delta 90, decolado de Jauá, para a Serra Índia, São Paulo, estacionado 2000, Pacífico. Gente, confirme aí, se possível, a distância para a Serra Índia, São Paulo. Sim, 535 milhas. Alfa Tango Tango, decolado aos 37, me controle no 20-8. 208, Alfa Tango Tango. Oscar Bravo Eco, autorizado acionamento, time pronto para o caixa. Conforme apresentado, o plano na sala IES, Papo Uniforme, Índia, Delta, Novembro. Negativo, Índia, Delta, Novembro. Confirme POB, destino e tempo estimado de voo. Dois a bordo, destino Serra Índia, Papau Whisky. 5 horas de voo. Ponte, e o nível? Foi solicitado 04035. Gente, aguarde. Papapá, Serra Charlie Eco, chame seu Recife em 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2085, 12545. Afirmativo, vamos lá. Boa. Chame 6250, controle Salvador, acione identificação, desça para o nível 050, ajuste 10119, está presente voando na proa 0620 para o localizador. Alfa Tango Tango, contato radar, subo para o nível 0620, direto Coral. Direto Coral, Alfa Tango Tango. Transformador, bom dia, voo no 648, tem informação de guerra. Voo no 648, ativando identificação, desça para o nível 060, ajuste no 019, chegada a Mari. Direto Coral 060, chegada a Mari, 19, voo no 648. Controle San 3663. 3663, prossiga. Haveria possibilidade de coordenação motiva? É 3663, para coordenação, chame Centro Recife em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95, coordene motiva com o mesmo. E vamos. 351-3695, obrigado, senhor. Zona 10, 84. Romeu Serra do Lueco, prossiga. A informação foi entrecortada, pode repetir a informação por gentileza? Mantenha os corredores de Salvador, reporte através de Paris para transferência com a Torre de Salvador devido à proximidade com de Serra Novela, Serra Novela. 1184, na escuta da Torre. Um ativo, está no externo, embaixo travado. Pouso autorizado, Vitoral 0, vento 1, 30 graus, 089, ajuste de altímetro 90 no norte. 890, 1184. Autorizado, chame na papá para ingresso. Oscar Aruesto. 2590. O 2590 desça para 2010, ajuste 1019, livre LS, reporte estabilizado. 3000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado, azul 2590. Controle, Oscar 3859. 393. Para o nível 360, direto elétrico. Direto Uniforme Bravo November Bravo, prossiga. Uniforme Bravo November Bravo, conhecimento do tráfego próximo ao senhor, está mantendo a sua retaguarda do 2.5 milhas. Gente, tem frequência livre da presente, reporte no através de Vera Cruz com controle Salvador. Autorizado ingresso, reporte alinhado em pronto, cabeça no 7, ótimo, Bavan. Chalamé 250, desça para 3 mil pés, o ajuste no 09. Sierra Bravo Golfo Romeo via na 3190, Taubaté, restante conforme o ato de plano de voo. Nível de voo 360, saída da El, Leda, Mótica. Decolada 190, primeira curva à direita, corte 5036, controle de saída 1030, decimal 80. Acionamento, portão, confirma o portão? Portão 9. Chame pronto, portão 9. Ah, obrigado, o 2 acabou. Voo 184, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette é o 04, gato na 184. Alfa Romeo Fox, Serra 9, pronto, 4. Autorizado Congonha, Serra Bravo, Serra Papá, via 310, Pulbada, 309, restante conforme o voto. Nível de voo 430, saída da El, Leda, Mótica. Decolada 17 direita, código 5026, controle de Salvador 120.80. Procede da Praticante, Serra Juliana Praticante, para a equipe da Praticante, está ingressando na Sociedade, acionado no 2000, por favor. Gente, Brasil, Pátio. Acionamento, saque de decolagem, extintor em Salvador, frequência 98, decimal 95, ajuste do altímetro 9019, pode ser 90. Salvador, Chané 63, meu nome, informação Juliette, Guarulhos do 360, quando possível. 6311, aguarde Copa Guarulhos, prepare da El, Leda, Mótica. Graças. Aqui de Matei 060, Alfa Tango Tango, propõe cancelamento desse visual agora, da Pro de Valença. 7 Alfa Tango Tango, plano cancelado, zona 247, confirme a atitude que vai manter. ADC do circuito de tráfego no Rio Verde. 7 Alfa Tango Tango, desse para a atitude de tráfego de Valença. Vamos lá para o de Valença, da presente. É 250. 400 da Juliette, nível 170, Aracaju. Confirma 2724, Azul, aguarda Costa Aracaju, prepare sair da ponte. Guarda. 50. O Xanem é 250, desça para 2 mil pés, livre a LSX 8, soma 0, reporte estabilizado, ajuste, permanece 1019. Xanem é 250, desça para 2 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, Então 3859, chame Centro Recife em 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. 260 388, bom dia. Igualmente, bom dia. Faz puxo mais pro tio. Frente Mike Golf Mike, aguarde para a experiência 14, Salvador. Olha, o Papatango Oeste Cabra Vueco. Papatango Oeste Cabra Vueco, prossiga. Paga correndo até Matando de 10. Quando possível, a radial 310 para o destino, siga. Confirme destino, Oeste Cabra Vueco. É Serra 90, uniforme Tango e é a radial 310. Pede qual nível que vai manter até lá? 085, senhor. Para o pista na 0, vento no 20 graus, 109, ajuste de altímetro na 019. Pois atualizado, pistão no 0, azul 2590. Mike, chame todo o Salvador em 118, decimal 95. Mike, Golf, Mike. 1648, desça para 3000 pés, ajuste no 0, 119, nível da restrição de altitude em Itapa. Aliás, descida 2000 pés. Desce para 3.519 e serviço de estado, estou no Papapá, Alfa Tango Tango, 27 milhas, sudeste do Salvador, serviço radar terminado, reporte cruzando 4.500 pés para liberar a frequência do controle. Irá reportar, Papapá, Alfa Tango Tango. Termina a curva para 17, Mike Golf Mike, o vento 120 graus, 109. Gente, Oxané 6250, informa o tráfego, posição de 9 horas, 5 milhas, rumo oeste, mantendo o número 6, Romeu 44, não interfira lá com sua aproximação. Complete a aproximação, Xantê 118, decimal 95. Gente, do tráfego, chama 2895, Oxané 6250, bom dia. Bom dia. Bolo 648, desça para 2010, livre LSX-8, Oxané 0, reporte estabilizado. Desce para 2000, autorizado XR, Boa Tarde, Boa Tarde. Guardando 6250. Terra Azul, eco, reporte Serrasa. Botará na rota, Serrasa. Afirmativa, antiga posição, Botafogo. A terra foi rotatória da presente. Rotatória é um bravo que é a terra. E 590 no solo 52 liberou no 21 decimal 1 no site. 211 azul 2590. Forte. Mike Golf Mike, efetue pouso na vertical da cabeceira 197, vento não 40 graus, 109, ajuste de altímetro 109. Xané 6250, informação de tráfego, helicóptero à sua esquerda trará pouso na vertical da pista auxiliar. Gente do tráfego, Xané 6250. Gente, pouso autorizado, vento não 40 graus, 109. Vive pouso 113, Xané 6250. Tá pro ar de tirar na nossa proteção. Chegou no 621, reporte a terra. Ok. Conforme India Mike, India Mike Papá, possível. Mike, Mike, para informação, tem um tráfego da Oceané com povo autorizado ao final de ILS da Pichinosa. A sua posição de 2 horas 4.3 milhas, mesmo rumo, mantendo o corredor. A frequência livre está presente para a autocoordenação, reporte-me através de Vera Cruz pelo controle Salvador. Essa transmissão continuando descida para a altitude de tráfego de Valença, a frequência livre está presente, ajuste em Salvador 10019, por favor. Nível de voo 360, saída da EL, transição ótima. Decola 10 direita, 5020 código, 120 decimante 0 controle. 5 está presente, confirme apenas o destino e o estimado para pouso. O destino é Serra Novena de Forma Estágio. A hora do fogo é 1-2-3-4-5. Estado X-Ray, 10-4-9-4-3. 0-2. Chama a minha 3-1-1. Solo azul 2-7-2-4. 2-7-2-4, autorizado de Cabrava, Falmeu, via Golf 7-7. Nível de voo 7-0, saída Conde. Decola pistola 0 com a esquerda, código 5031, controle de saída 120 decimal de trás. Autorizador Aracaju, na Golf 677, autorizador meio 170, saída Conte, decola da 10 com a esquerda, principal 25031 e o controle 208, azul 2724. Azul 2724, correto, de uma planta de pega afinamento. Portão, parte 3, parte 1. Salve, Salvador Bom Dia, Renan 250. Renan 250 Alfa, Juliette, portão 08. Liberdade de Alfa, Juliette, portão 8, Renan 250. Esse para o nível 050, bravo Vitor. Autoridade 050, bravo Vitor. Gente, Bravo Serra Serra, mantenha setor, chame Torre Salvador em 1118 decimal 95, visual com o helicóptero, posição de 1 hora, 4.7 milhas, indo para a Irma. Negativo, mas está atento, o Bravo Serra Serra. Gente, chame Torre Salvador em 1118 decimal 95, Bravo Serra Serra. 1895, Bravo Serra Serra. Eu acho que é Bravo S. Eu sei, eu acho que é Bravo S. Corrigindo a chamada de fogo, é 1358. 1358, grato, copiado. Grato. Serra, 2 Salvador. Tá agora no setor norte, a intenção é cruzar o campo pro setor sul, pro litoral sul. Grato, Serra, Serra, mantenha o setor norte e aguarde para o cruzamento. Vai manter o setor norte, senhor, o Bravo Serra Serra aguardando. Controla pesca 3-0, visual bom, 3-1. Bolo 621, complete a aproximação, chame torre no 8 decimal 95. 295. Bolo 621, bom dia, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguarda. Táxi autorizado, chame na Papá para ingresso. Foco Serra Nova. Chame 6250 no solo 58, libera direito, 121, décimo 1, só. Direito, solo 21, no gol, no mesmo tempo. Direita na proa 105, reporte estabilizado. Direita 105, grau de campo. 105. 105, grau de campo. Pra CSR não se aproxime muito da final, ok? Pra aproximar 2 de aproximação. Afirmativo, se você não deixar aqui deixado do corpo, vai manter a posição. Delta novembro, siga. Meu Fox Serra 9, motorizado, ingresso 97, reporte em alinhado e pronto, para descer 1 a 0. Motorizado, alinhado e pronto, 1 a 0, Fox Serra 9. Para a taxa. Responde para o transponder do centro Recife. E permaneço na escuta do controle de Salvador até 6200 milhas de Salvador. Tem conhecimento do da rota, já que já voada visual anteriormente? Já estamos em coordenação com o centro Recife, aguardando apenas o transponder para liberar para Recife. Cruzamento do campo e da final da 35. Aguarde transferência. Presente com proa do farol de Itapuã, autorizado o cruzamento do campo. Está presente, autorizado com proa de Itapuã. Grato, bravo, Serra Serra. Toma, cara. Meu nome é 319, aguarde. Aguarde. 3210, meu nome é 4. O meu 14, ingresso de LED, portão 03. LED 03, meu nome é 4. Aguente no 21, desce no 1. 1, que está agora no 1. Isso, então, para 2.000 pés, ajuste no 019, livre elétrico, reposta estabilizada. Autorizado, 2.000, reposta estabilizada, no 019. Bravo Itapuã, informa tráfego posição de 10 horas, 10 milhas, rumo noroeste, cruzando 3.800 pés para o nível 085. Tá, sempre o tráfego, Itapuã. Decolagem autorizada, pista 97, o vento 140 graus, 089. Informação de tráfego, helicóptero se afastando na linha litoral sul. Acaba de passar Itapuã. Autonomia de 2 horas e 10, ao Fernando Salvador. Sua frequência livre está presente, reporte no Través de Veracruz, controle Salvador. Frequência 120, décima 8. 1208, você é novembro. Já cruzou o campo, 7 na Cross Serra Serra, acione transponder 0143. Reporte visual com a final de Serra hoje que está ali. 0143 no transponder, vai reportar na final, o Cross Serra Serra. Oi, Papai, meu Fox Serra November, na sua escuta. Fox Serra November, contato radar, subotário nível 430, 430 direto Leda. 430 direto Leda, Papai, meu Fox Serra November. Mantenha a posição antes da entrada do pátio principal da passagem ao Boeing da Gol na Alfa. Olha a passagem ao Gol e aguardo o 2724. Autorizado achão no meu pé, restrito, para Manati, código 5572, controle 120. Já sou com essa dúvida, por exemplo. Ele vai tomar repetido, o braço já está. Certo. Ele vai ser a confirma 7 a bordo. Vitor India Marte, controle Salvador. Com 151 a bordo, 5 e 10 com fim. Confirma, 151 a bordo, com fim e autonomia? 5 horas e 10. 3.500 pés, rota já voada visual anteriormente. Tem frequência livre da presente para autocoordenação. Para serviço de informação de voo e alerta, chame sempre Recife. Em 126.85, antena 125.45, apenas frisando, transponder 5054, acionado da presente. 1.2724, autorizado como número 2.090, código número 2.95, ajuste 9019. Processo como número 2, chamado 2.95, azul 2724. Voo 2065, autorizado táxi para ponto espera da 190, como número 3, ajuste do altímetro 9019, pelo Salvador 98, do Sul 95. Número 3, 2019, 118, 95. Salvador, voo 1184, instalação de médio, copiar, repito. India Mike, mantenha nível 095, com ajuste 1019. Tem conhecimento dos corredores de Salvador, vai se enquadrar nos corredores, vai manter 095. Gente, confirme suas intenções de voo. 30 graus, 1-0. A linha decola 1-0, achando a 63, 1-9. Correio azul 2724, nossa espera da 1-0, está pronto. Sim, azul 2724, após a rolagem do Airbus da Oceanel, 3 da Baleária e mantém, pista 1-0. Azul Airbus, ali mantém o 2724. Palmeiras Fox Press Serra November, chame centro Recife em 1-25-1, alterna 1-33-95, Fox Press Serra November. Ok, senhor. 1-25-1-3-3-9-5. Papai Romeu Fox Serra November. 84 da Gol. Autorizado, confirmando pronto, Costa. Tá pronto. Número 84 autorizado Recife, da Bravo, meu Foxtrot, vocês no número 7, nível de voo 370. Saída. Puca, transição Alfa Romeo Uniforme. Decola da pista 1-0, primeira curva esquerda. Código 5047, continua 5045, controle Salvador 90 decimal 2-0. Recife autorizado, Viator Vilo 17 no nível 370. Decolando na Puca. Transição Aru, da pista 10 com curva esquerda. 5045 é o transponder. E 12080 é o controle. Gol 1184. Gol 1184, correto, chama pronto, puxa bem acionamento. Chama aí para 304. Chama aí. Salvador, bom dia, 2780 da Azul, mantém 170, transfere para a unidade direcida. Azul 2780, controle Salvador, aciona identificação, vê se mantém a nível 110, ajuste 1019, está presente voando do lado. 110, 10, 1019, voa Duna, da presente, braço 2780. Alisson, bravo, total. Bravo Vitor Tango, chame todo Salvador em 198 decimal 95. 18.5, obrigado, Papa. Boa. Papa Tango, Oscar, Bravo Eco, 47 milhas, noroeste do VR Salvador, submanteio nível 085, tem frequência livre da presente para autocoordenação, para informação de voo e alerta, chame Centro Recife em 126 decimal 85, Eterna 125 decimal 45, caso negativo, 126 decimal 0. Bem, reporte vertical da Enrimal, Bravo Vitor Tango. Reportarado, Bravo Vitor Tango. Confirmando o transporte de inferno, não é isso? É mil de frente, é. É, estamos cercando a presença da terceira? Ok, reporte vertical do Cerrado, Bravo Vitor Tango. Cerrado então, Bravo Vitor Tango. Fone autorizado, nível 360, 5020, perfil, João Leda, Oceania 3, ou não? Bravo Vitor Tango, é torre? Eu sei que sim. Ok, eu não consegui compreender a última informação que o senhor passou. Não é trem, não é isso? Negativo, senhor. De trem, eu posso encerrar. Bravo Vitor Tango. Ok, reporte vertical da Irmal. Bravo Vitor Tango. Até para. Azul 2724. Decolagem autorizada, pista 90, 140 graus, 109. Decolagem 2724. Gol 2065, autorizado alinhar e manter pista 90. Autorizado ali, mas tem que ser 2065. Autor Juliette Serra, linha, decola de imediato. 019, Salvador. Estou 19. Está mantendo a circulação de Salvador no nível 075. O Juliette Papalima para não interferir com as aproximações. Vertical da Enrimar, conhece a Enrimar? É, desconheço a posição aí, tem conhecimento somente da rotatória e suave. Ok, reporte final de 3 milhas, a Enrimar fica exatamente na final de 3 milhas da 1-7. Enrimar é um L-ponto. Ah, sim, entendi, vai, já está 2 milhas, senhor, para o Brasil Tocan. Gente, aguarde pista livre, Bravo Vitor Tocan. Ah, aguardando. Azul 2724, decolado ao Zona 3, chame controle, frequência no 20, décima 8. Sim, controle no 208, grato, senhor. Grato, então, 360, para o que eu disse. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 2724, subindo na Conde. Azul 2724, contato radar na decolagem, suba para o nível 170, direto Conde. Você é direto Conde, 2724. Controle 1-0-8. Controle 1-0-8. Controle 1-0-8. Controle 1-0-8. Controle 1-0-8. Controle 1-0-8. Controle 1-0-8. Aguarda. Juliette, Papa Lima, controle. Estou visual com a linha do litoral. Gente, reporte a ilha de Veracruz, mantendo a linha do litoral. Após a ilha de Veracruz, será reorientado pelo controle Salvador a uma proa mais direta para Aracaju. Continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. De pouso, ah, para o que tu tá. Autorização, graças a Deus. Juliette Serra. Juliette Serra, por aqui. Colagem autorizada, pista 90, vento no 30 graus, 129. Colagem autorizada, gol 2065. Então, Juliette Serra, sob condições visuais, 1 no 10, ajuste 1 no 0, 1 no 9, direto Manati. Gente, autoriza 1500 pés, DCT Manati? 1500 pés, DCT. Gente, eu sou o Juliette Serra. Vai atingir 110, o azul 2780. O azul 2780, deixa eu manter a nível 070. Para 70. O azul 2724, detectando um desvio de 15 graus à direita para evitar formações por mais 15 milhas. Jet 2724 está livre de desvio, já porte ao termo. Confirmada com curvas pela direita. Certo, só curvas pela direita. Proa 065 agora. Apenas confirmando, seria uma curva pela direita ou pela esquerda? Controle não completo. Direita, senhor. Gente, grato. Controle, vai falar 215, chame controle, frequência 1209. 208, 2065, bom dia. Gol 2065, bom dia, passa 1500 pés, perfil da El Motiva. 2065, contato o radar, suba para o nível 360, direto Leda. 360, direto Leda, 2065. Azul 2780. Tá escuto, senhor? Reporte cruzando o nível 080. Desce para 2 mil pés, ajuste no 0 no 9, livre elétrica, X-ray, pistão na 0, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, azul. 180, reporte livrando, na base. 3 e 9, vou em Motiva, vai dar presente. Motiva, Motiva na 63 e 9, na graça. Centro Recife em 125 decimal 1, operando 33 decimal 95. 125 133 95, Xané 63 ou 9? Está assumindo o Conde Azul 2724. Gente, Azul 2724. Bom dia. Luiz. Aguarda só um minuto, o Tom já chegou aqui pra gente. Vamos ver se o Tom nos últimos ajustes. É, corredor forte até 20 milhas. Luiz, então, pronto, quatro. Braço 2 está autorizado Salvador, Salvador, corredor forte 20 milhas, o nome do PED Split, acione o código 01121, decolando da 17, corredor forte à esquerda após a decolagem. Motorista Salvador 208. 4, 5, confia? 3395. 3395, voo 2065, bom dia. Bom dia. Garagem 2, corredor forte. Corredor forte após a colagem da 17 com curva esquerda. Então, corredor axé. Após, retorna a Salvador. Está na lembrança que eu escolhi do axé, decolado 197 com curva à direita, fundo mil pés inscritos, 0121 no código. Lembrança que eu correto, tracionamento táxi de colagem, estou em Salvador no noite de 195, registro 019. Papa Uniforme Tango, novembro Tango, prossiga. Novembro Bravo, sob condições visuais. Mantenha o nome que é a gente no 019 via corredores de Salvador. Repartindo através de Paripe, interceptando o corredor Interlagos. Lembrar os clientes que autorizaram acionamento de Xangai. Juliette Serra, do Frequência Livre da Presente, reporte o regresso. Papa Uniforme Índia Mike Papá, mantenha nível 055 via eixo dos corredores de Salvador, reportando através de Paripe. Tem conhecimento de Paripe? Afirmo, seria possível aproar direto da Tajuta? Negativo, devido à proximidade com o aeródromo de Salvador. Após Paripe, confirmaremos uma proa aqui com o Aracaju para o senhor. Mantenha o nível, senhor? Mantenha 055. Mantendo 055, vou repassar a Paripe. Boa, Zulu. E acionamento, gol 1184, passando 24. 134, autorizado 04, chame o táxi. Ele pouso. Lembrou os clientes que está com autorizado, chame na hosta para ingresso. Mike Oscar, via 17, Orago, restante conforme. Nível 350, saída. Conta, Jona. Maracaju, desculpa, transição Alfa Romeo no foco. Pessoal, da piscina 0 com esquerda, código 5062, controle Salvador 120 do final de zero. Afirmativa, estamos autorizados para marcar 5-0, é na frente do 17 Orago, que é após o ponto. Embora da 10, da Puca de Maracaju, com primeira cometida, estamos o controle 208, transporte 5-0-62, estrangeiro 1-1-4-0. Estrela 4-0, protegimento correto, chama a troca de tiver questionamento 08. Muito obrigado, importará. Uma autorização. Vitor Índia, Mike, o filme chamado Paracaju. Momento, por favor. Paracaju, Alfuma 438. 1438, copiado, Vitor Andiamante. O número de decimal 95, a gente pode 1909. Entrenado e com o seu participador grato, uma hora de mais. Azul 2780, Alfa Kilo Pat 3, fica sendo avalizador. Seu Pat 3, 2780, acesso, obrigado. Bono 621.4. Pois 1400. Sim, já estamos cientes, vamos reduzir já, senhor. Muito obrigado. Eu de voo 360, saída da El, transição Mótima. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, código 5053, controle de Salvador, 120, décimo 0. Apoio no Fórmula de Leite Papa Lima, com filme chamado por apoio em Aracaju. Decola da El. Ótima, primeira curva da direita, da sala 5053 e controle 208, gol 621, está na posição meio. 621, correto, chama a frente, chama a questão de posição meio. Bota pronto. Vitor, apoio 055, ajuste 1019 em Salvador, voando na proa de Parita. Quatro Romeu, porém, muda a todo instante, então fica atento ao analisador. Salvador, bom dia, gol 9642, autorização Mateo. Foi bravo, foi direto com onde está presente. O bravo não veio atrás, não copiou? Foi direto para Aracaju, da presente, bravo não veio atrás. Autorizado ingresso no 7, é porte alinhado e pronto. Controle de entrada, Bravo, inicialmente mantendo o proa de Aracaju, coordenado com a terceira. Decolador 29, chame controle, frequência 120, décimo 8. 08-1184, pode ir. Comando 2358 Juliette, aciona identificação, mantém nível 095. Ajuste em Salvador no 019, desça via corredores de Salvador, reporte Miguel Descido. Comando 2358 Juliette, vamos para o Salvador. Confirma que está mantendo a corredor do VR Salvador? Condições de voar rotatória da presente? Rotatória e descida para 1.510. Rotatória e descida para 1.510. 207, controle Salvador, chame identificação. Desce para o nível 070, ajuste 1.019, chegada com. Salvador, bom dia, voo 1184. Voo 1184, contato radar, subiu ao nível 370, direto Jamo. Vai Jamo, subindo ao 370, obrigado, voo 1184. Júlio, Bravo 90, Bravo. Possível, Bravo 90, Bravo. Chama controle frequência 120.8. Chama controle 120.89 pela Suíça. Pode ser responder 5.06 controle 120.8. Vou 1.64. Posicionamento correto, chama quando pronto para o posto número 3. Reporta para. Chama Douro, azul 2770 para Rodrigo. Isso já o. Zero, grau Porto Seguro, nível 180, para Porto. Autorizado Porto Seguro, 180, como precisa sair da Coral, sai da Golf 677, pode decolagem curva direita, aciona 5052 e o controle no 20 do sinal 8. 270, 180, 180 para...